Alguém aí estava perguntando no chat o que eu estava comendo e outro respondeu bolacha. Eu me senti profundamente ofendido porque eu estou comendo camarões à milanesa. Então, não coma essas coisas de veinha, comida de veinha. Canja, bolachinha, chá. Tem horror desses negócios. Tem horror de tudo quanto é essas conversas de veinha. Porque quando eu era moleque eu tinha umas tias. Elas juntavam, elas gostavam de costurar, né? O hobby delas era costura. Eu ficava o dia inteiro falando de coisas que eu não entendia, com aqueles termos técnicos de costura, retrô, cianinha, ponto cruz. Eu não entendia nada, ficava ouvindo aquele negócio, passava mal. E eu peguei horror de tudo quando se refere a velhinhas conversando. E velhinha quando se reúne para tomar chá com bolacha, então, aí, meu Deus do céu, aí é a morte. É a morte. Tá vendo? Então, vamos lá. Durante a semana surgiu aí uma pergunta dessa conversa sobre discussão sobre ciência e religião. E eu me lembrei de que no ano de 1978 eu escrevi um trabalho que foi publicado no suplemento de um jornal paulista, de um semanário paulista, sobre as relações entre imprensa e alta cultura. E eu já via naquela época uma tendência que depois se confirmou, que é o seguinte: até uma certa época do século XX, você tinha, vamos dizer, uma distinção bem nítida entre o que era alta cultura e o que era mídia. Mídia, diversões públicas, etc, etc. Então, a mídia, de algum modo, tentava refletir, né, o movimento, a criatividade da alta cultura. Então, sei lá, entrevistava grandes escritores, entrevistava físicos, etc. Então, você tinha uma imagem mais ou menos rala da alta cultura que aparecia na mídia. Em geral, os grandes jornais todos tinham suplementos culturais ou suplementos literários que davam, vamos dizer, alguma informação ao público sobre isso. Em São Paulo havia o suplemento literário do Estado de São Paulo, era uma publicação bastante respeitável. No Rio de Janeiro tinha uma do Jornal do Brasil, né? Mas a situação estava mudando rapidamente, quer dizer, a força da mídia estava se tornando tão grande, que ela exercia mais influência sobre as universidades de alta cultura do que o oposto. E eu estava vendo que isso estava aumentando, e eu então falei, olha, daqui uns anos vai ser exatamente o contrário, quer dizer, a alta intelectualidade ela vai ser serva da mídia. E, portanto, onde os debates culturais, intelectuais, científicos tenderão a refletir mais uma mentalidade de mídia do que, vamos dizer, a própria dinâmica interna da alta cultura. Automaticamente, o nível desses debates vai baixar formidavelmente, e o que nós vamos ouvir a título de debate científico daqui 20 ou 30 anos vai ser um desastre total. Isso no mundo inteiro. Agora, tudo que acontece, vamos dizer, decadência cultural e intelectual no mundo, no Brasil acontece de uma maneira muito pior. Porque o Brasil não tem retaguarda, o Brasil não tem 2.000 anos de história, tá certo? Ele não teve, vamos dizer, essa famosa herança greco-latina medieval, nunca entrou no Brasil, né? Um exemplo que eu mesmo citei disso é quando fizeram, eu comentei isso no Jardim das Aflições, quando fizeram a coleção Os Pensadores, que pretendia dar ao público jovem brasileiro uma visão do que foi a filosofia universal, eles concederam à filosofia medieval um único volume e botavam nas outras volumes inteiros para pensadores de quinta categoria. E isso mostrava, vamos dizer, a topografia, o senso das proporções que vigorava ali. Eles realmente, esse negócio medieval para eles é um negócio muito distante. E alguns pensadores que no conjunto da história não tinham peso nenhum, podiam ser importantes para a mídia. E a mídia estava então dando, vamos dizer, a pauta, o senso das proporções, o senso das medidas e a topografia da história cultural. E esse processo foi se tornando cada vez mais agudo e mais visível. Automaticamente, os debates públicos, os debates pretensamente intelectuais, culturais ou científicos, eles vêm hoje com o mesmo simplismo que é característico da mídia popular. Mas quando você vê esses debates tipo assim, Richard Dawkins versus não sei quê, o que você está vendo não é um debate científico, gente, é um debate de mídia, simples, onde os conceitos todos aparecem na versão simplificada, né, e chapada que um jornalista pode apreender e compreender, tá certo? Se você pensar, bom, existe debate científico ainda? Bom, existe ainda em publicações ultra especializadas, das quais as pessoas nunca vão ouvir falar. Isso ainda existe. Mas se você pegar debates como, por exemplo, evolucionismo e criacionismo, ou ciência e religião, razão e fé, etc., está tudo no nível de mídia e não no nível de alta cultura mais. E isso é muito importante que vocês tomem consciência disto, para que vocês não tomem posições nesses debates. Vocês têm que furar o debate e dizer: olha, a conversa não é essa, o problema não é esse. Vocês estão discutindo a história da carochinha, tudo isso é uma besteira sem mais tamanho, e nós que somos estudiosos sérios, nós não aceitamos essa palhaçada. Nós queremos que os problemas sejam colocados nos seus devidos termos. Tá certo? Então, esta semana apareceu uma pergunta sobre o negócio de ciência e religião. Eu digo: quantos debates vocês já viram sobre ciência e religião? Centenas, toda hora aparece isso de novo, não é isso? Eles chamam, sei lá, o Richard Dawkins e um padre. Ou o John Lennox, chama Richard Dawkins, John Lennox, que é um cientista católico, matemático, grande matemático, católico. Deu muito bem. Mesmo essas pessoas, elas têm que baixar o nível da conversa para que ela se torne acessível, não ao público geral, mas à mídia. Porque no público geral, você sempre vai encontrar pessoas muito mais qualificadas do que numa redação de jornal, que me parece a coisa. Se você pegar toda a redação da Folha de São Paulo, do Globo, do New York Times, etc., etc., aí você tem um certo padrão. Agora você pega a população em geral. A população em geral está cheia de pessoas, vamos dizer, anônimas, mas altamente qualificadas, que você não vai encontrar em nenhuma redação de jornal. Não é isso? O sujeito, para aguentar viver numa redação de jornal, ele vai ter que nivelar a sua mente aos seus coleguinhas. Eu que trabalhei em redação durante décadas, eu sei que existe uma tendência achatante e acachapante, tá certo? Como é que se diz? Na pressão dos pares, como se diz. É muito difícil numa redação de jornal você ter uma ideia própria. Não dá para ter. É o dia inteiro aquelas conversas vulgares, aquelas besteiras, mesma piadinha, as mesmas pressões, né? E, sobretudo, para a pessoa jovem que entra nesse meio, ela se adaptar, vamos dizer, ao tipo de personalidade reinante é uma coisa importante. Até por sua própria construção da sua personalidade. Você era um estudante, agora você quer se sentir um jornalista, tá certo? Não deixa de ser um upgrade, você está subindo na escala social, intelectual e até ontológica, né? Ele está se tornando, como pode usar a expressão do Léon Blois, ele está se tornando aquilo que se convencionou chamar de alguém. Então, quando aparece esse debate, assim, eu já fico aterrorizado, porque eu já sei o que vem. Então, eu falei: bom, se nós fôssemos organizar um debate sério a respeito deste problema, nós teríamos que começar sabendo o que é ciência e o que é religião. Não é isso? Claro que existe uma visão popular também, simplificada e esquemática, do que é uma coisa e do que é outra. Mas esta visão popular, se você a traduzir vamos dizer, num conceito explícito, o que dá? Nós sabemos que existem várias religiões e que as doutrinas delas são incompatíveis entre si. Se você pegar, por exemplo, o hinduísmo, tem uma pléiade de deuses que não acaba mais, né, ao passo que as religiões monoteístas assumem um só. O Deus do cristianismo é um Deus que se encarna na história, ao passo que o Deus do Islã, você sempre dizer que ele se encarnou na história, é um pecado e é um crime que pode resultar na pena de morte. E assim por diante. Então você pega todas essas constelações, vamos dizer, de ideias, de crenças, de símbolos, de ritos, etc., etc., e reúne tudo sob um conceito genérico de religião. Eu digo: ah, mas como pode haver um conceito genérico entre objetos que se excluem? Por exemplo, você dizer: não, então denominamos como religião a crença em algum Deus. Bom, se você diz isso, você está supondo, evidentemente, que o Deus de cada religião é um exemplar de uma espécie. Ele é uma espécie de um gênero, um exemplar de uma espécie. Tá certo? Portanto, existem vários deuses e cada um acredita no que quiser. Mas acontece que isso aí contradiz pelo menos metade das religiões existentes. Se você disser, por exemplo, a Santíssima Trindade é apenas um exemplar da espécie Deus? Não, só existe a Santíssima Trindade, o resto não existe. Se você pegar um muçulmano e disser Allah é um membro de uma espécie, não tem espécie, ele é sui generis, só existe um. Então, isto quer dizer que o conceito genérico de religião desmente a existência das próprias religiões. Dito de outro modo, este conceito é impossível. Não há um conceito genérico de religião. Hã? Por outro lado, se você pegar as ciências, existe alguma ciência dedicada a saber se Deus existe ou não? Não tem nenhuma, né? Existe uma concepção científica geral do universo? Não tem nenhuma. Nenhuma que seja cientificamente válida. Você tem filosofias científicas propostas por esse, por aquele, que tentam esboçar uma concepção que, no entender do autor, tem fundamento científico. Que um outro autor vai dizer que não tem fundamento científico algum. Então, eu digo, olha, esses dois entes genéricos chamados ciência e religião simplesmente não existem. Eles não podem ser confrontados, né? A coisa se torna ainda mais grave, porque, evidentemente, toda religião existente tem uma doutrina. E essa doutrina é composta eminentemente de afirmações gerais sobre a estrutura última da realidade. Então, a criação, a história humana e o fim dos tempos. Isso tem no Islã, tem no cristianismo, tem no judaísmo, etc, etc. Também tem no hinduísmo, quando doutrina dos ciclos cósmicos. Tudo vai acabar e tudo vai começar de novo. Os vários universos se encaixam nos outros como as pérolas de um colar e assim por diante. São várias concepções que abrangem a totalidade do existente, daquilo que existiu, existe e está por existir. Eu digo, bom, existe alguma ciência que faça afirmações desse porte? Não, nenhuma. Então, como é que nós vamos comparar, meu Deus do céu? Vocês estão entendendo? Quer dizer, o nível de estupidez que esse tipo de debate impõe às pessoas? Você está discutindo o absolutamente impossível, entidades inexistentes, tá certo? E está oferecendo essas entidades, que são conceitos autocontraditórios, como se fossem coisas existentes na história, na realidade. Existe um treco chamado religião, existe um treco chamado ciência, que elas vão se confrontar. Então, o número desses debates é enorme, e a atenção que elas que esses debates atraem é também enorme. Você vê no YouTube, aparece todo dia, tem alguma coisa desse tipo. Essa semana eu estava vendo vários, ainda aparece o Jordan Peterson, esse psicólogo, respondendo, por exemplo, ao Sam Harris, né? Às vezes você vê o William Lane Craig respondendo a um Daniel Dennett e outro, fala, mas meu Deus do céu, isto que o William Lane Craig está representando, personificando, isto é uma religião? Hã? Ou é uma filosofia pessoal dele que ele acredita ser convergente com alguma religião? Sem que se possa dizer exatamente que religião é essa. Então, é claro que é esta a última hipótese. É claro que é uma filosofia pessoal dele. E o Daniel Dennett, que ele está falando em nome da ciência, também é uma filosofia pessoal dele, que ele jura que tem base científica, né? Mas que outros podem não concordar. Então, esse debate, nos termos em que ele é colocado habitualmente, é impossível. Se você pensar em razão e fé, também é exatamente a mesma coisa, né? Então, isso quer dizer que o público está sendo cada vez mais viciado em raciocinar a partir de estereótipos que não correspondem a nada na realidade, absolutamente nada. Ele só existe na esfera da mídia. É uma criação da mídia. Funciona, então, em circuito fechado. A mídia discute coisas que ela mesma inventou, tá certo? E que não podem existir na realidade histórica de maneira alguma. A partir da hora que você ficou viciado nisso, nunca mais você vai entender coisa nenhuma. Quer dizer, o primeiro requisito de qualquer conhecimento sério é você voltar, você recuar dos estereótipos, dos chavões e das palavras para os fatos correspondentes, né? E acontece que esta operação muitas vezes é impossível. Por quê? Porque não há fatos por trás dos conceitos e dos termos que estão sendo usados. Então, basta, é só você procurar, você vai ver que não tem nada ali. Então, quando esta análise falha, quer dizer, claro, nós também, a falha pode ser nossa, nós não conseguimos fazer análise, mas qualquer conceito não analisável é falso. Isso aqui é regra número um de qualquer estudo que você venha a fazer. Se você não consegue analisar o conceito nos seus componentes mais imediatos e materiais empiricamente constatáveis, o conceito não quer dizer absolutamente nada. Ora, se você quisesse fazer, vamos dizer, um confronto verdadeiro de ciência e religião, teria que ser o confronto de alguma ciência com alguma religião. Essa é a primeira coisa. Porque a religião genérica não só não existe, como ela é contraditada por cada uma das religiões existentes. Nenhuma religião pode aceitar que ela é apenas uma espécie de um gênero, porque senão ela estaria automaticamente aceitando a veracidade das demais, tá certo? Inclusive naquilo que elas a contradizem. Então é impossível, né? Então, quanto às ciências, nenhuma delas criou uma concepção geral do mundo que você possa confrontar com a da suposta religião. Então só pode ser onde a confrontação de uma ciência em particular, ou duas ciências, ou três ciências, com alguma religião existente. Mais ainda, eu digo, no que consiste a veracidade de uma religião? É a veracidade de uma doutrina? Pensa bem se isso é possível, né? Uma doutrina é um conjunto de afirmações sobre a realidade. A veracidade de uma afirmação depende de que os objetos a que ela se refere existam na experiência. Ou seja, nenhuma doutrina pode ser verdadeira em si mesma. Ela é verdadeira porque ela se refere a um objeto, né? E este objeto existe não só dentro da doutrina, existe fora, na realidade, né? Portanto, a veracidade de uma doutrina está condicionada a realidade dos seus objetos. Está claro isto? Não é como uma demonstração matemática. Se você diz 2 mais 2 é 4, não importa 2 o quê ou 4 o quê. A veracidade, vamos dizer, da pura matemática ou da pura lógica, é uma veracidade puramente formal. Portanto, ela não depende de nada externo. Tá certo? Não depende de que sejam duas laranjas, dois abacaxis ou dois elefantes. Mas a realidade de qualquer doutrina que se refira a uma realidade depende dessa realidade e não da própria doutrina. Portanto, é uma veracidade de tipo empírico, de tipo experimental e não de tipo formal. Está claro até aqui? Isso quer dizer que, de maneira alguma, uma doutrina religiosa pode ser testada em si mesma sem referência ao objeto do qual ele está falando. Por exemplo, Deus. É? Então, é impossível você discutir uma religião sem você saber se o Deus a que ela está se referindo existe e se ele procede da maneira que essa religião está dizendo que ele procede. Por exemplo, o cristianismo diz que Deus encarnou na realidade e viveu historicamente. O Islã diz que ele jamais fez isso e nem pode fazer. É? Qual das duas você quer testar? Então, bom, nesse ponto de vista, o Islã não é testável de maneira alguma, porque se o Deus a que ele se refere, os muçulmanos se referem, só existe enquanto entidade universal, não encarnada no mundo terrestre, ele não pode ser testável de jeito nenhum. então o Islã está fora da discussão. Mas podemos discutir o cristianismo, porque dizem que Deus, uma das pessoas da Trindade, se encarnou por decisão da primeira e por intervenção da segunda. Não é isso? Se encarnou, nasceu da Virgem Maria, fez isso, mas aquilo, patati, patata. Bom, já melhorou, aqui já estamos mais próximos do estudo experimental. Então, por exemplo, poderíamos recorrer à análise dos testemunhos históricos e saber se o indivíduo chamado Jesus Cristo realmente existiu em certa época, fez certas coisas, etc, etc. Então, isso já se aproximaria mais, quer dizer, você estaria confrontando uma doutrina religiosa, que é a do cristianismo em particular, com uma ciência em particular, que é a ciência histórica. Isso é possível. E existem inúmeros livros sobre isso. Outro dia eu comecei a ler, não terminei ainda, um livro muito interessante, em que um grande investigador policial, um detetive profissional, decidiu aplicar a questão, vamos dizer, da história de Jesus Cristo, os métodos de investigação correntes na investigação policial. Chegando à conclusão de que a narrativa bíblica é altamente crível. Eu não terminei de ler, não sei se ele conseguiu demonstrar ou não, mas isto é possível. Por outro lado, você pode também confrontar alguma ação atribuída a Deus com aquilo que você sabe da esfera de realidade dentro da qual essa ação se desenrolou. Por exemplo, uma cura miraculosa ou coisa assim. Isto também é possível, com certos limites. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, a ciência médica e confrontar com ela uma cura miraculosa, você está, como eu já demonstrei na conferência sobre os milagres, você está recortando do evento miraculoso só o aspecto que coincide com o campo daquela ciência. Por exemplo, eu dou o exemplo da menina que não tinha pupilas e o Padre Pio rezou e ela começou a enxergar. E muito bem, você pode estudar o aspecto anatomopatológico, fisiológico, etc, etc. Mas nada disso explicará assim. Por que a menina foi falar com o Padre Pio? E não com outro qualquer. Por que ela não veio falar comigo, por exemplo? Aí, seu Olavo, reza aí para mim e tal. Ela não fez isso. Ela foi falar com aquele padre, né? E não com outro. Isto faz parte da história daquele milagre? Não. Claro que faz. Então, como que ela foi sabendo do Padre Pio? Por que que teve a inspiração de ir lá? Tudo isto está dentro da história desse milagre. E isto não é analisável pela ciência médica. Isso requeriria a história psicológica da coisa, né? A qual, por sua vez, não teria poder de preensão sobre o aspecto anatomopatológico, etc. Estão compreendendo? Então você precisaria da articulação de pelo menos duas ciências para poder estudar isso aí. E essa articulação em si é enormemente problemática. Como é que eu vou buscar um fio de causalidade que conecte uma decisão humana de levar a menina ao Padre Pio ao processo anatomopatológico da doença e à fisiologia da cura? Não existe essa ciência. Eu precisaria desenvolver para esta finalidade. Isto nunca foi feito. Então isso quer dizer que nem mesmo aquela pequena dose de confronto possível foi atendida ainda com os requisitos de um conhecimento científico, não digo válido, mas relevante. Nem isto foi feito ainda. Então você imagina como essa discussão está atrasada e como ela é inviável. E apesar dela ser inviável, estão fazendo essa discussão toda hora. Isto é um fenômeno criado pela mídia. E não havendo para a maioria das pessoas outro meio de informação senão a mídia popular, o que quer que apareça na mídia aparece como se fosse a própria realidade. Por isso você não tem outros canais. Por exemplo, se você lê num jornal ou vê no noticiário de televisão a narrativa de um acontecimento que você presenciou, você pode dizer, foi assim, ou não foi assim. Quer dizer, você mesmo é testemunha. É certo? Mas só as testemunhas podem fazer isso, os outros não podem. Né? Então, se você recebeu informação pela mídia, por onde você há de receber uma outra informação com que você possa compará-la? Não existe. Se você falar mídia alternativa, fala, bom, mídia alternativa fornece um meio de comparação, mas ela também é mídia. E mídia quer dizer um negócio intermediário. Não é o fato bruto que está chegando a você. Tem uma mediação, e essa mediação, evidentemente, transforma o fato. Transforma de acordo com o quê? Primeiro, com as normas de trabalho de cada organização jornalística. Quer dizer, você quando entra para trabalhar num jornal, você sabe que as notícias têm que ser apresentadas assim, assim, assim, assim. Estou descontando a hipótese da distorção premeditada. Então, quando eu comecei a trabalhar no jornal, eu tinha o quê? 17 anos de idade. Então, o grande sucesso do momento no Brasil era o Jornal do Brasil, que tinha adotado as normas de redação do New York Times. Então, a coisa era a seguinte: a notícia tinha que ser resumida em 5 linhas. Depois, em 3 linhas, você fazia, entendeu, um aspecto menor, menos importante. Daí você botava um intertítulo, daí mais 10 linhas, outro intertítulo, mais 10 linhas. É a média, não era rigor, não era matemática. Mas eu pensava assim: quem disse que toda notícia pode ser exprimida nesta fórmula? Hã? Por exemplo, faça o relato do Gênesis na fórmula do Jornal do Brasil, do New York Times. Faça o enredo do Os Demônios, do Dostoiévski. Você vai ver que o que vai sair é um negócio tão diferente do original que não vai dar a menor ideia do que era. Então, também veja que um jornal ou um noticiário de televisão é um produto comercial. Ele tem que ter uma forma para ele poder ser vendido. Então, você vai oferecer o produto aos anunciantes. Então, você tem que descrever para ele qual é o formato do produto. Né? Ora, uma coisa é o formato do produto, outra coisa é o formato dos fatos que aconteceram e que, teoricamente, este produto vai veicular. Qual dos dois vai predominar? O formato do produto, evidentemente. Isso quer dizer que qualquer notícia, qualquer fato a respeito do qual você escreva, do qual você fale, terá que se adaptar ao formato do produto midiático que você está oferecendo. Isso aí, o coeficiente de distorção aí já é absolutamente monstruoso. Sem você contar, né, que pode haver interesses que deformem o fato. Não precisa nem inventar, nem levar isso em conta. Agora, você imagina, por exemplo, o que se passa na literatura criativa. Qualquer escritor está livre para trabalhar qualquer fato, real ou imaginário, do jeito que ele bem entenda. Não há normas de redação. Então, por isto mesmo, a literatura pode lhe oferecer um retrato mais ou menos aproximado da realidade. Porque você vê como vários escritores diferentes, olhando com olhos reais, numa experiência real, conseguiram perceber alguma coisa. Essas várias percepções, elas às vezes convergem, às vezes divergem, mas elas são coisas vivas. E por isso mesmo ela pode lhe dar uma noção do que realmente se passou. Não uma noção matematicamente exata, mas uma noção humanamente suficiente. Agora, o que aconteceria se os produtos de ficção fossem também padronizados? A literatura deixaria de funcionar. Ora, isso realmente acontece. Isso quer dizer, para você publicar um romance, por exemplo, nos Estados Unidos, ele precisa obedecer a certos padrões. Que são os padrões que eles acreditam que são os livros de sucesso. Então, quer dizer, você oferece uma história, você escreveu de um certo jeito, você leva para um editor, o editor diz, ah, eu gostei dessa história, então agora vamos dar para o nosso redator, ele vai adaptá-la na forma do produto que nós queremos vender. Então, isso quer dizer que entre a realidade vivida, a realidade da experiência, E aquilo que chega se transforma em produto midiático, editorial, vendável, a distância é imensa. A única coisa que pode compensar isso, eu digo, é a livre criação literária, obviamente. É por isso que o Saul Bellow falava tanto, insistia tanto na questão das impressões autênticas. Quer dizer, só um escritor de verdade pode, vamos dizer, escrevendo desde a sua personalidade real, sem querer desempenhar nenhum papel, tá certo? Dizer algo de verídico a respeito do que aconteceu. Só um escritor pode fazer isso aí. Os outros não podem. Por quê? Porque os outros vão seguir a norma do produto. Agora, que norma do produto Balzac seguiu? Ou que norma de produto Dostoiévski seguiu? Nenhum. Ele fez é um esforço imenso de apreender a realidade e transmutá-la em palavras que, para ele, tinham veracidade. Então, não precisa ser necessariamente a veracidade histórica, mas a veracidade da comunicação verbal de indivíduo a indivíduo. Isto é a única garantia de que, no panorama histórico, nós podemos enxergar alguma coisa real. Então, quando você faz, por exemplo, a biografia de um personagem histórico, é bom, você pensa que as editoras não têm normas para edição de biografias? Então, pronto, acabou. Isso quer dizer que a média dos biógrafos vão trabalhar dentro da norma. E só algum biógrafo, historiador genial, como você, Andrew Robert, que fez essa biografia maravilhosa de Napoleão, ou Dmitry Merezhkovsky, que fez outra biografia de Napoleão, só um historiador excepcional consegue furar esta coisa e dizer algo de real. Mas qual é a possibilidade estatística de que estas obras e não as outras, de que as obras criativas e não as padronizadas alcancem o público geral? A possibilidade é mínima. Isto quer dizer que nós vivemos num mundo onde a opinião pública é sistematicamente enganada, e só enganada. E só quem tem alguma chance de perceber a realidade são as pessoas que têm outros meios de acesso ao conhecimento, que não são os da massa da população. Então a realidade nos tornou incognoscível, ela é cognoscível ainda, mas só para quem deseja conhecê-la. Tá certo? E o faz com uma busca ativa do conhecimento, e não com a mera recepção do material recebido, como faz a maioria. É por isso que você vê mitos historiográficos se impõem muito mais facilmente do que a realidade histórica. Eu, por exemplo, ontem, esses dias mesmo, eu estava aqui. Esse livro vermelhinho aí. Peguei esse livro aqui. Utopian Road to Hell, Caminho Utópico para o Inferno. É um livro escrito por um sujeito conservador que está falando mal das ideologias utópicas, tipo socialismo, fascismo, nazismo, etc, etc. Ele, com toda a razão. Só que ele diz o seguinte: todos são modelos platônicos. Agora, eu estudei a República. Eu sei que a República foi inteirinha escrita para traçar um modelo de utopia e em seguida demonstrar que ela é impossível. Então, se você entende esta filosofia política platônica como uma proposta utópica, você está entendendo exatamente o inverso. Você não precisa conhecer muito grego para você perceber que toda a construção utópica do regime da República é irônica. Não é literal. Sócrates não está pregando nada daquilo. Ele está construindo um negócio lindíssimo, impossível, para demonstrar que é impossível. Demonstrar que isso contradiz, na base, o fenômeno essencial da história humana, que é a passagem do tempo. Isso quer dizer que a ideia, ao se encarnar na temporalidade real, ela se autodissolve. E daí vem aquele ciclo, chamado ciclo das formas viciosas, em que um regime produz outro, que produz outro, que produz outro, que produz outro, e tudo termina numa desgraça enorme. Esta é a tese fundamental da República. Ora, Platão escreveu isso há quase 2.500 anos, e pessoas de cultura, que são contra os regimes utópicos, ainda acreditam que aquilo é uma utopia. Né? Karl Popper entendeu a República assim. Hans-Georg Gadamer entendeu assim. Quer dizer, não são cretinos. Eu só posso entender que eles não leram a República inteira, eles leram até um pedaço, acharam que conhecia, e passaram a bola adiante. Então, isso quer dizer que se um mito tão bobo, tão flagrantemente falso, se impregna até nos altos escalões da cultura, com quanto mais facilidade não vai se impregnar na mente popular. Agora, pergunto eu, qual a possibilidade estatística de que pessoas informadas por estes estereótipos e mitos e lendas urbanas, etc., etc., entendam alguma coisa que está se passando e saibam decidir de maneira correta? Por incrível que pareça, isso acontece. Por quê? Existe um fundo de senso comum que é uma exigência biológica. Como diz, o sujeito é louco, mas não rasga dinheiro. Então, em certas circunstâncias excepcionalmente arriscadas, a humanidade até que decide com bom senso. Porque ela não vai ser guiada pelos estereótipos o tempo todo. Então, algo de percepção real tem de haver. É isso? Então, sempre se aposta nesse fundinho. É aquilo que Ortega Gasset chamava o fundo insubornável. Ele diz que todo ser humano tem um fundo insubornável. Quer dizer, tudo é mentira, mas tem um pedacinho lá no meio que não dá para mentir. Quer dizer, a não ser o psicopata. O psicopata não tem fundo insubornável, tem um fundo altamente subornável. Quanto mais fundo você entra, mais mentira tem. Então, existe ainda esse resíduo, mas em todas as questões em que a opinião pública seja dirigida para fazer escolhas dentro do que lhe foi proposto pela mídia dominante, só vai sair besteira. Só vai sair erro. E quando eu falo povo, opinião pública, eu não estou me referindo só ao povão. Você acha que os governantes são mais capazes do que isto? Deputados, senadores, juízes de direito, eles têm mais capacidade do que isso? Claro que não. Por quê? Eles não estão buscando a verdade, eles estão exercendo as suas profissões, gente. E a profissão, ela tem a sua forma própria, que não é da busca da verdade. Então, a busca da verdade pode acontecer também. Por exemplo, uma vez um advogado meu protestou contra uma atitude de um juiz que estava seguindo as suas normas processuais formalmente, sem levar em conta a substancialidade dos fatos, dizendo, mas excelência, o processo judicial não é o processo da busca da verdade? Bom, o juiz disse que sim, mas é o processo da busca da verdade pelos meios processualmente admitidos, determinados então pela forma da do regulamento profissional, e não pela forma do fato, pela forma da verdade em si. Então, isso é a mesma coisa que dizer o seguinte, existe ainda a busca de verdade nas várias ciências, dentro da delimitação de um objeto previamente definido e recortado, mas não para além disso. Isso quer dizer que cada ciência estuda somente um objeto pré-definido, e depende de outra ciência para outros aspectos desse objeto. Sendo possível um negócio chamado de interciência ou interdisciplinaridade, que também não tem base científica nenhuma, mas que permite, de vez em quando, fazer um troca-troca de informações. Mas, nas grandes questões públicas, vamos dizer, em geral, a falsidade vai predominar, quase que inevitavelmente. E o único meio de contrabalançar isto seria, vamos dizer, a atividade de intelectuais públicos dedicados à busca da verdade. Em cada país existe um certo número dessas pessoas. Então, no Brasil, durante alguns anos, só teve um. Agora já tem mais. Só teve eu. Os outros não estavam fazendo isso. Estavam fazendo outra coisa completamente diferente. Eles são muito bons na sua área, mas não é a minha. A minha pergunta é a seguinte, eu desde pequeno eu tive esta imensa ambição, eu quero ser o neguinho que sabe, entende o que está acontecendo. porque eu fui criado dentro de um ambiente humano tão caótico, tão confuso e tão louco, que eu vi, bom, se ninguém entender esse negócio aqui, o pessoal vai ficar mais doido ainda. Então, essa realmente foi a única ambição que eu tive. Eu cheguei a pedir a Deus, falei, Deus, eu quero entender algumas coisas, mesmo que eu não consiga contar para ninguém, mesmo que se eu abrir a boca, todo mundo diga que eu sou louco, não tem importância. Eu quero entender para mim mesmo. Eu suponho que existem outras pessoas no mundo que também fizeram a mesma pergunta. Mas quando elas fazem a mesma pergunta, logo elas vão buscar um encaixe profissional, dizer, então vou fazer um curso de história, um curso de filosofia, etc, etc. Ele entra dentro de uma disciplina profissional que terá outras exigências muito superiores à busca da verdade. É sempre assim. Não existe, a busca da verdade não existe como profissão. Nem de filósofo. Pergunta, se você chegar em qualquer faculdade de filosofia e disser, aqui o que vocês estão fazendo é a busca da verdade? Falo, não, aqui nós estamos estudando os textos clássicos, ensinando a lógica, e mais isso, e mais aquilo, análise de textos, etc. É isso que eles estão fazendo. A verdade enquanto coisa substantiva, enquanto noção substantiva, está totalmente alheia. Porque senão você cairia num problema. A filosofia que vocês estão ensinando aqui é a verdade? Se o cara disser é a verdade, bom, então virou um ensino dogmático. Nós só ensinamos a verdade tal como nós a entendemos e todo mundo tem que dizer sim. Então, não podemos ensinar a verdade substantiva, só podemos ensinar os métodos formais. Então, aparentemente não há saída. Isso quer dizer que a busca da verdade só existe como traço de personalidade humana concreta, né? Não como disciplina, não como ciência, não nem mesmo como religião. Então, para a religião que você frequenta, ela vai te ensinar a busca da verdade? Não. Ela vai te dar algo que é transmitido há séculos como verdade, tá certo? Sem prejulgar se você vai adquirir uma percepção direta dessa verdade ou não. Por exemplo, vocês rezam. Alguns rezam o Pai Nosso, rezam a Maria. Eu estou rezando essas coisas há mais de meio século. E o número de vezes em que eu percebo alguma verdade ali é ínfimo. Esses são momentos quase de iluminação. Você não pode ter isso todo dia? Então, em geral, você está repetindo uma coisa que em si mesmo é verdade, mas não é verdade para você. Até os místicos têm isso. Eles entram num período de secura, quer dizer, eles estão ali fazendo as práticas, etc., mas não está funcionando. Na verdade, está funcionando. Deus sabe o que faz. Mas Deus, naquele instante, te deixou no escuro. Quer dizer, até os místicos têm isso. Então, por que nós não teríamos também? Então, isso quer dizer o seguinte. Enquanto ainda existe o fenômeno da personalidade humana, que as pessoas estão querendo eliminar e fazer pessoas em laboratório, enquanto ainda existe, é isto que nós temos que nos apegar. A verdade só pode ser conhecida por uma personalidade humana real que esteja pessoalmente empenhada nisto. Não há outro meio. Não existe nenhum meio profissional ou científico de buscar a verdade. Profissional, científico, filosófico, etc. Não existe nenhum. Só existe o comprometimento pessoal. E isso tem que ser uma coisa que venha daquele mesmo fundo insubornável que falou Ortega y Gasset. Não há outra chance, gente. Isto quer dizer que quem quer que diga a verdade, a disse por iniciativa exclusivamente pessoal dele. Se você pega e lê, por exemplo, o livro do Solzhenitsyn, o Arquipélago Gulag, tudo que ele conta ali era coisa que milhões de pessoas sabiam. Cada um entregava uma narrativa para ele, ele foi juntando, falou, agora eu vou contar todo esse negócio aqui. O cara arriscou a vida para fazer isso. Ele fez isso por profissão? Não. É verdade, depois ele ganhou algum dinheiro com o Arquipélago Gulag quando ele estava com 143 anos de idade. Ganhou um prêmio, foi aplaudido, Mas quando ele chegou no Ocidente, Ele ficou profundamente decepcionado com as pessoas que o aplaudiam, porque elas também não estavam entendendo coisa nenhuma e também não estavam interessadas. Era outra coisa. Estavam interessadas em outra coisa. Era o movimento editorial, era a publicidade, era o confronto entre Estados, né? Estado americano e Estado soviético, era outra coisa. Então, este livro também, ele foi, partiu de uma iniciativa puramente pessoal, e ele só é aproveitado porque eu leio também por um interesse puramente pessoal. Os outros não, vão pegar outra coisa. Estão entendendo? Quer dizer, a verdade, ela é coextensiva com a personalidade humana. Tudo aquilo que é feito desde um ponto de vista que não é o da personalidade real, mas que é o de uma profissão, de um papel social, etc., não é a verdade. São símbolos convencionais da verdade, que podem ser interpretados de outras maneiras. E isso aqui é um ponto que eu desejaria ardentemente transmitir aos meus alunos. Este envolvimento pessoal na busca da verdade, isto é tudo o que nós temos. Esta é a única força que nós temos. Agora, se você se compromete, diz, não, agora então eu sou militante conservador, sou militante cristão, sou isso, aquilo, pronto, já melou tudo. Então, deixemos para a Folha de São Paulo, né, o empenho de dizer que o que eu estou querendo formar é a militância conservadora. Deixa a Folha de São Paulo pensar isso. Né? Para formar a militância conservadora, gente, basta aí, qualquer Paulo Porcão pode fazer isso. A turma da Monfeble pode fazer isso. Né? Qualquer jumento pode fazer isso. Né? O que eu estou querendo é uma coisa que só aqui nesse curso se busca. Né? É criar de novo uma geração de indivíduos, quer dizer, altamente individualizados, altamente personalizados, que estejam empenhados na busca da verdade. E, evidentemente, explorando-a conforme os seus talentos pessoais, que um tem talento para literatura, outro tem para física atômica, outro tem para música, etc. Isso aí eu não posso prejulgar. Mas se você observar, por exemplo, a literatura brasileira até os anos 60, quase 70, você vai ver que esses indivíduos existiam. Você quer tipos mais individualizados? Por exemplo, você pega, sei lá, Manuel Bandeira, Jorge Amado, o Graciliano Ramos, o Otto Maria Carpó, digo, meu Deus! É um tipo tão imensamente diferente, tão imensamente individualizado, que você não tem como reduzi-los a membros de uma classe. E por causa desta individualidade real, viva, é que o que eles disseram tem importância para nós ainda hoje. O que foi feito apenas como expressão de uma profissão ou como expressão de um partido político, de uma corrente política, não tem importância mais. Quem vai querer ler os, sei lá, os manuais de marxismo feito pelo Partido Comunista em 1930 ou 40? Ninguém vai ler essa porcaria, nem os comunistas. Porque aquilo é chato, não está dizendo nada. Quem vai querer ler propaganda integralista hoje? Não interessa mais. Né? No entanto, pode haver algum autor comunista ou integralista que, enquanto indivíduo, disse algo de real que pode ter importância para nós ainda hoje. Estão entendendo? Então, quando Goethe disse que a única força que existe é a personalidade humana, ele sabia o que estava dizendo. E isto é verdade. Né? E tanto isto é verdade que o que é que vai ser julgado no juízo final? O seu desempenho profissional ou a sua personalidade? Então, vamos dizer, esta é a realidade que permanece. Estão entendendo? Então, muito bem, por hoje é só, daqui a pouco tem pergunta. Atenção, pessoal, nós estamos tendo um problema horrível no chat aqui, nós não sabemos ainda como resolver, espero que até a semana que vem esteja regularizado, mas hoje esse chat realmente não está funcionando, nós não estamos recebendo as suas respostas. Então, estou soltando estas palavras aqui como quem joga uma mensagem no mar, numa garrafa. Não sei se vai chegar ao destinatário, mas espero que chegue. Érico pergunta: professor, na última aula o senhor disse uma coisa que se transformasse em outra no curso da sua existência não poderia ser designada por um termo único. No caso de uma lagarta que vira borboleta, poderia-se dizer que a essência da borboleta já existia em potência na lagarta, ou que a lagarta é uma das variações da essência da borboleta. Não, não, não. Aí se trata de etapas do desenvolvimento de um mesmo ser. Essa ela muda de forma externa, tá certo? Mas sem mudar a sua substância. Ela é ainda o mesmo animal, numa outra forma. Ela não se transformou em outra coisa. Agora, digamos, se ela virasse um passarinho, né? Ou virasse eu, seria difícil dizer que ela ainda é o mesmo ser. Marcos Antônio Martins. No livro Rebelião das Massas, Ortega y Gasset fala sobre a liberdade do espírito no sentido de potência do intelecto, ao que parece no intuito de comparar dois grandes homens de tempos distintos. Diz ele, o homem Einstein tinha maior exatidão e liberdade de espírito do que o homem Newton tinha no seu tempo. Ortega afirma ainda que essa liberdade de espírito se mede pela capacidade de dissociar ideias tradicionalmente inseparáveis, e afirma, pautado por Köhler, que dissociar ideias é muito mais difícil do que associá-las. Bom, vamos por parte. Essa liberdade de espírito, ela, de fato, eu creio que ela aumenta com o tempo em função do reforço dado à individualidade pela cultura moderna. Quer dizer, você nota, por exemplo, se você pegar a literatura ocidental, desde o século XVI até hoje, você vê que os personagens vão se tornando cada vez mais individualizados e menos esquemáticos. Quer dizer que existe uma percepção mais diferenciada da individualidade. Isso é uma coisa bastante óbvia. Por exemplo, com o advento, vamos dizer, da psicanálise, das chamadas psicologias profundas, etc. Então, onde o nível de detalhe no conhecimento que as pessoas têm de si mesmo aumentou formidavelmente. Se você lê, sei lá, uma coisa como A Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, em que o indivíduo retrata ali, vamos dizer, as mais mínimas nuances de detalhe nos seus sonhos, na sua vida interior e tal. Isso aí no século XVI, XVII era absolutamente inconcebível. Mas, claro que existem exceções, marcadas às vezes por uma intervenção divina. Se você ler a autobiografia do Santo Agostinho, que é século IV, você vai ver um nível de autoconhecimento individualizado que não é normal para aquele tempo. Mas tanto não é normal, que foi a única autobiografia desse tipo que apareceu naquela época, né? Se você pega lá no século XX, você tem um oceano inteiro de autobiografias. Então, esta maior flexibilidade do espírito humano, isso acontece em função, vamos dizer, da promoção da individualidade nos tempos modernos. Mas é capaz que isso esteja desaparecendo, né? Quer dizer, a individualidade como tal, ela está sendo extinta. Está uma coisa... Segunda metade do século XX, você vê que aquele mesmo processo que o Ortega se chama de rebelião das massas, já está até ultrapassado. Quer dizer, o que você tem, vamos dizer, de massificação hoje é uma coisa absolutamente avassaladora, né? E, ao contrário, vamos dizer, todas as manifestações que você vê de rebelião, de inconformismo, de criatividade e tal, já estão todas uniformizadas. Mas, quer dizer, é a criatividade uniformizada, a individualidade uniformizada. Né? Quando, na verdade, você só pode falar de individualidade em face, quer dizer, pela reação do indivíduo em face de uma situação concreta. Tá certo? É sempre como reação. A individualidade, ela é eminentemente reativa e não criativa. Não é que o indivíduo se afirma por si. Não, ele responde a uma situação que não foi ele que criou. Tá certo? Mas você vê que, podemos dizer que é quase que a apoteose da individualidade no mundo moderno foi a vida de Napoleão Bonaparte. É o sujeito mais diferente dos outros que alguém podia conceber e, no entanto, ele não foi esmagado pela sociedade, mas ao contrário, ele, de certo modo, chega a dominá-la durante um certo tempo. Goethe é outro exemplo. tremendamente individualizado. Isso é sobretudo, vamos dizer, entre o século XIX e as primeiras décadas do século XX. É um processo que já está terminando hoje em dia, né? Mas a própria concepção moderna do gênio, o que, que é? É um trito hiperindividualizado, né? Mas hoje em dia não, você já tem categorias de gênio padronizadas. Né? Vamos ver aqui. Eu tenho uma pergunta aqui. Como você pode descrever esse refinamento da individualização na perspectiva, como você ensina, das castas? Olha, uma boa pergunta, hein? A melhor resposta é não sei, porque nunca pensei nisso. Pensei que talvez pudesse ter em cada Mas me parece o seu indivíduo. Vamos dizer que a individualização é mais uma característica das castas superiores, a casta guerreira e a casta sacerdotal. Mas não impede que isso aconteça em outras. Por exemplo, você sabe que ainda existe o caso de santos shudras e santos párias, quer dizer, pessoas que, vamos dizer, socialmente elas estavam por baixo, mas individualmente eram tidas como pessoas excepcionais. O famoso santo pária, né? Que inclusive, esqueci o nome dele agora, vamos dizer que convidado pelos brâmanes a entrar no templo brâmane, ele disse, não, eu não posso, eu não pertenço a essa casta, eu não posso entrar aí. Então, você pode ter, mesmo dentro de uma sociedade hierárquica de castas, quer dizer, que seja formalmente, todas as sociedades são de castas, né? Só que algumas, onde o sistema das classes sociais coincide com as castas, em outras não, na maioria não. Né? Mas numa sociedade que seja formalmente uma sociedade de castas, ou seja, que as classes correspondam, idealmente, pelo menos, às castas, ainda assim você pode ter uma variação individual enorme. Fernando Carneiro, primeiro meu sentimento de oração pelo falecimento da sua mãe, muito obrigado. Segundo, gostaria de tirar uma dúvida: a divisão atual entre machismo e feminino não é uma simplificação absurda do passado? O pior que ver parentes mais velhos que adendo a simplificação grosseira. Exemplo, meu pai era o quarto de 11 filhos e por isso mesmo sempre ajudou minha avó a cuidar dos irmãos mais novos. Meu avô trabalhava muito e ajudava um pouco. Na verdade é o seguinte, aí a divisão de interesses por sexo é uma coisa tão absurdamente comprovada pela ciência que não há mais o que discutir. O exemplo mais característico é aquele documentário norueguês, que na Noruega é um país que tem uma legislação altamente feminista, protegendo o ingresso das mulheres em todas as profissões, antigamente, aspas, reservadas ao macho. Aí aumentou a preferência das mulheres pelas profissões ditas femininas. Mas elas escolheram porque é isso que elas gostam. Quer dizer, então você tem uma divisão de interesses muitíssimo clara desde o início. Né? Se você vê, né, o menininho brincando de construção e a menininha brincando de dar de mamar para as bonequinhas, não foi ninguém que os ensinou a isso. Né? Eu me lembro no meu próprio caso, falei, vamos ver se alguém algum dia teve que me informar que eu era um menino e que um menino tinha que se comportar dessa ou daquela maneira. Nunca ninguém me falou uma besteira dessa. A primeira amiguinha que eu fiz, a minha vizinha Maria Lúcia, né? Ninguém teve que nos informar sobre a nossa diferença de gênero, porque era visível com os olhos da cara. Né? Agora, pode acontecer, vamos dizer, da fantasia do sujeito se fixar em certos estereótipos que não correspondem ao seu sexo biológico. Tudo depende do que o impressionou no início. Né? Mas mesmo assim, eu acho que por mais impressionado que você tenha ficado com o outro sexo, isso não quer dizer que você vai ter que mudar de gênero. Senão todo sujeito que foi criado sem pai, só com mãe, seria um transexual, e isso não corresponde à verdade absolutamente. Né? O Hoje em dia, ouço dizer, gente, dizer, antigamente o homem não ajudava a mulher a cuidar dos filhos como hoje. Eu acho que aí você tem razão. Eu não vejo que cuidar dos filhos seja uma ocupação exclusivamente feminina. No começo, sim, um bebê de colo, é evidente, ele tem que ficar mais grudado na mãe do que com o pai, mas depois isso aí se mistura. Também depende do... Veja, se o pai trabalha fora, se ele é um operário de indústria ou um funcionário do comércio, então ele vai ficar fora de casa a maior parte do tempo. Mas se ele é um lavrador, um artesão, ele vai estar em casa o tempo todo com os filhos. Então depende de fatores que não tem nada a ver, vamos dizer, com o temperamento inato dos sexos, né? Depende de um milhão de fatores. Mas, vamos dizer, algumas diferenças essenciais, bom, essa aí estão mais que comprovadas, não tem mais o que discutir. Daí ele diz, parece a mesma simplificação do debate atual sobre educação privada versus educação pública. Quando antigamente havia boas escolas públicas, escolas privadas, a escola privada era para os que não eram bons alunos. Isto realmente acontecia. Eu, assim, me lembro quando eu entrei num colégio estadual, todo mundo me considerou um gênio por causa disso, porque os outros iam para as escolas privadas. Mas havia esse prestígio, era mítico, evidentemente, mas que havia... isso certamente havia. Porém, essa discussão entre a escola privada e a escola pública é um cacuete brasileiro. Eles estão discutindo isso há 70 anos e a coisa não para. Mas, agora, hoje em dia, todas as escolas são ruins. Você vai para a escola privada, você pensa que vai ter uma educação melhor? Não vai. Todas são ruins. Então, o problema, evidentemente, não é o público ou o privado. Bom, aqui é que você pergunta muito complicado, vou passar para uma outra. Alguém perguntou o que eu acho do autor Nesrahan Alita. É o homem do machismo. Eu não levo a sério, simplesmente. O pouco que eu li, falo, não, isso aqui é chatice. Não vejo por que levantar uma discussão em torno disso. Felipe Couto. Por esses dias li na imprensa americana insultos contra René Guénon por parte de Humberto Eco e C.S. Lewis, ambos intelectuais ilustres, que repetiam as palavras de ordem do cientificismo, o chamavam de charlatão e anticientífico. Humberto Eco chegou a dedicar um capítulo inteiro sobre as fantasias guénonianas. Bom, mas quem é Humberto Eco para falar de fantasias? Meu Deus do céu. Você lê esses livros de ficção dele, O Nome da Rosa, o Pêndulo de Foucault, aquilo é uma fantasia desvairada. Humberto Eco não é um autor sério, é um homem muito erudito, mas ele simplesmente não é sério, né? E agora, assim, o que é que esse pessoal possa ter dito contra o René Guénon é fichinha perto do que eu disse, né? Eu não vou aí sair carimbando o sujeito com anticientífico ou o charlatão, não, isso é bobagem, tá certo? Eu vou dizer, o homem era um agente da invasão islâmica, ponto final, tá certo? Altamente qualificado, existe o coeficiente charlatanismo, sim, e existe uma multidão de conhecimentos valiosos ali no meio. Agora, um certo grau de charlatanice existe, e muita gente, até no C.S. Lewis, e não é Humberto Eco, então nem se fala. Né? Não adianta você pegar um camarada deste porte, quer dizer, com uma força histórica tremenda, como Heidegger ou Guénon, e chamaram de charlatães. Isso não tem sentido, é pouca coisa. Tá certo? Você não vai chamar o Hitler de charlatão, vai? Seu cara é um monstro, não é um charlatão, isso é diferente. Esses camaradas também são monstros. Então é um problema assim, você não pode não respeitar a substância do que ele está falando, mas tem que respeitar o tamanho, pelo menos, né? Quer dizer, aí são lagartixas falando mal do jacaré, pô. E se o René Guénon fosse um charlatão, falou, bom, dos males o menor, mas ele é muito pior que isso. Como Heidegger também, né? Diogo Venturini, quais são as ferramentas e meios necessários para se construir pessoas capazes de buscar a verdade? Bom, eu não sei, mas até onde eu sei é o que eu estou transmitindo nesse curso. Eu não conheço nenhum outro que faça isso. Esse curso foi feito para isto. E que eu saiba, é o único que está interessado nisto. Isso aqui não é um curso para te dar uma profissão, para te dar um diploma, para te dar um cargo público. Ele é feito para construir pessoas capacitadas a buscar a verdade. Todos os instrumentos que eu conheço, eu estou tentando fornecer a vocês no decurso dessas aulas. Isto é tudo o que eu sei a respeito. Rafael Castilho, desculpe fugir do tema da aula, mas eu gostaria de uma indicação de livro de história do direito para, a partir daí, pinçar alguns títulos e autores. Bom, tem dois livros que eu te recomendo aí. Um é A Filosofia do Direito, do Jorge Del Vecchio, que no final tem uma belíssima história da filosofia do direito. E outra, Introdução à Ciência do Direito, do Luiz Legace Lacambra. Essa edição espanhola, eu acho que não tem uma tradução no Brasil, mas suponho que você possa ler em espanhol. Fábio Foro. Professor, a partir do momento desse de ser verdadeiro comigo mesmo e deixar de agradar as pessoas, perdi muitos amigos. Parabéns! Hã? Ó, melhor coisa. Quantos sobraram? Dois? Um? É muito. Quer dizer, vamos dizer, a falsa amizade, que é uma coisa assim, quase obrigatória no Brasil, quer dizer, essa relação superficial, né, onde o sujeito dá tapinha nas costas, convida para ir na casa dele, a hora que ele precisa de um favor, ele vira as costas. Quem que precisa desse tipo de amigo? Pelo amor de Deus, né? Olha aqui, Rafael Badotti, conhecendo o relato de como funciona o regime comunista da Coreia do Norte, com a idolatria do seu líder, contrariando o mais importante dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e com a destruição do amor no próprio indivíduo, podemos falar que esse regime se aproxima ao máximo do que seria o inferno na Terra, sem sombra de dúvida, mas já estão tratando de criar uma coisa um pouquinho pior. Podemos concluir também até nos campos de concentração nazista, você tinha presente em alguns casos o amor entre familiares ou até mesmo entre prisioneiros. Claro que tinha. Mas veja, você não pode confundir uma sociedade inteira com, vamos dizer, uma prisão. Uma prisão não é uma sociedade inteira, né? Ela é um recorte muito pequeno dentro de uma sociedade maior. Se você pensar, na sociedade nazista havia lugar para o amor ao próximo, na sociedade enquanto tal, não. Mas em certas circunstâncias, sobretudo entre os perseguidos e as vítimas do regime, acontece exatamente o contrário. Mas, quer dizer, ali você poderia ver exemplos de amor, de altruísmo, de generosidade fora do comum, assim como você podia ver exemplos de covardia também fora do comum. Mas em geral, na sociedade em geral, o que vai predominar é a acomodação covarde a uma forma qualquer do mal. Assim, na sociedade comunista, na sociedade nazista, é realmente isso. Eu conheci um sujeito que era um cidadão da Alemanha Oriental. Ele dizia que na Alemanha Oriental as pessoas só pensavam numa coisa, dinheiro. No regime comunista todo mundo só pensava em dinheiro. E que, em geral, pessoas tremendamente egoístas. Claro, todo mundo com medo. Não é isso? Então, o medo favorece o egoísmo, evidentemente. Cada um se defendendo, um ativo defensivo. Agora, se você já está no campo de concentração, meu filho, você vai morrer. Para que ter medo? O pior já aconteceu mesmo. Gabriel Rebelo. Professor, esses debates mediáticos que você citou como ciência, religião, evolucionismo, criacionismo, são frutos do renascimento científico. Bom, o termo renascimento científico é muito abrangente, é um processo de 3 ou 4 séculos. mas eu não acho que seja isso. Eu acho que é um produto da mídia mesmo e um produto característico das últimas décadas. Isso é a partir da metade do século XX. Você, até os anos 50, você tinha debates públicos de altíssimo nível. Tá certo? Você pega, por exemplo, o debate que houve entre Bertrand Russell e o Frederick Copleston, né, ou entre Bernard Shaw e Gilbert Chesterton, falou, oh, aquilo era uma maravilha, quando é possível isso hoje? Não tem mais. Túlio Coelho Sampaio, obrigado pela sua aula. Agora fiquei confuso. Eu achava que a busca pela verdade era também a busca por Deus. Eu digo, bom, tudo bem. Se você já encontrou Deus, você não está buscando verdade nenhuma. Não é isso? A busca pela verdade não pressupõe a crença em Deus. Ao contrário. Você tem que chegar a ela. Não é isso? Você vai descobrir isso no processo da busca. Agora, se você diz, ah, estou buscando Deus. Ou então algo dele você já sabe. E esse algo, portanto, não é objeto de busca. Outra coisa. Se você disser que ele está buscando Deus, eu não acredito que ele esteja buscando a verdade. Porque quando a pessoa diz, eu estou buscando a verdade, ela pensa assim, a verdade total, final e universal, é isso que eu quero. Isso não é sincero jamais. Você tem que buscar a verdade naquilo que é da sua experiência, que está ao seu alcance. Né? Por exemplo, se você vai fazer uma confissão, você vai no confessionário fazer uma confissão, mas o que eu vou confessar? O que eu realmente fiz? É fácil você perceber que um verdadeiro exame de consciência te dá muito mais informação do que jamais você vai poder dizer para o padre. Se eu for chegar lá e reproduzir meu exame de consciência, eu tenho que falar durante horas, e a fila dos caras que estão lá com os pecados deles, ele não dá. Então você vai dizer... O que você vai dizer é uma fração pequena do que você sabe, mas com a intenção de transmitir neste condensado toda a verdade do que você sabe. Não é isso? Então, eu acho o exame de consciência e a confissão são as verdadeiras técnicas com que começa a busca da verdade. Da verdade sobre algo que você conhece. João Batista Vico dizia com toda a razão, as coisas que nós conhecemos melhor são aquelas que nós mesmos fizemos. Bom, a verdade sobre a sua vida. Não é isso? Coisa que você não vai... Se você tentar contar para as pessoas, elas não vão nem entender. Em segundo lugar, não vão se interessar. Mas é coisa que você tem que saber a seu respeito. Então, você ser sincero com Deus, consigo mesmo, já é ser sincero perante Deus, porque Deus está sabendo o que você está falando. Então, essa sua, vamos dizer... tomada de consciência sobre você mesmo, ela se incorpora na sua personalidade como parte dela, né? Quer dizer, então, além de ser o sujeito que fez isso, mais aquilo, de bom ou de mal, você é o sujeito que sabe isso aí. E este saber, então, dá a você uma certa consistência humana, né? Até o ponto de você... Eu adotei como lema Don Quixote, né? Eu sei quem sou. Quer dizer, eu sei muita coisa a meu respeito, mas muita mesmo. Não conheço outra pessoa que se conheça tão bem quanto eu, neste sentido. Né? Não necessariamente no sentido histórico da coisa, mas é difícil eu me enganar a meu respeito. Eu sei quando eu me engano, eu sei quando eu estou mentindo para mim. Nem sempre sei sair da mentira imediatamente, mas mais dia, menos dia, acabo saindo. Então, isso é uma longa prática, tá certo? Que vem junto com a confissão cristã, porque é o exame de consciência que precede a confissão. É ali que está a busca da verdade. Se você não sabe a verdade nem sobre você mesmo, você não vai saber sobre coisa nenhuma. Agora, buscar a Deus, buscar a verdade última. Ih, meu Deus do céu, na seita do Rajneesh está assim, cheio de gente que procura isso, no Partido Comunista também, no PT. Né? Agora, não, vamos à verdade aqui da minha vida, da coisa concreta, imediata. Né? Assim, por exemplo, eu disse tal coisa a tal pessoa, com que intenção eu disse? Né? Disse porque eu queria parecer bacana, que eu queria humilhar a pessoa, o que eu estava querendo? Então, é na medida que você faz isso, é que você vai jogando fora os instrumentos de falsificação de você mesmo. Isso, por exemplo, quantas atitudes nós temos, vamos dizer, que é para exibir exteriormente uma superioridade que nós não temos de fato. E na verdade ali você está fazendo uma, no fundo, uma confissão de inferioridade. Isso. Essa pergunta está complicada. Deixa eu ver quem fez aqui. Pergunta muito complicada. Leva tempo para entender e leva mais tempo para responder. Então, às vezes, são boas perguntas. Aqui, Vitor Fidel. Estou lendo reflexões biográficas, autobiográficas de Erich Wegener, e é notória a linha fundamental na interpretação da vida dele, que se fundamenta a profunda e extensa busca da verdade. O relato que ele faz quando se viu obrigado a estudar a filosofia tomista para entender a Constituição Austríaca, por sua vez tinha influência de algumas encíclicas papais relacionadas à convivência social, é uma demonstração clara do que o professor disse na primeira parte da aula e cada vez mais me inspira. Bom, isto de fato é verdade. Quer dizer, ele foi fazer o estudo sobre a Constituição Austríaca, ele viu que aqui ele tinha uma retaguarda tomista muito profunda e que ele não estava entendendo. Falou, agora vou ter que parar tudo e estudar aquilo. Isto é o que eu sempre chamo o mapa da ignorância, que se define assim: o que mais eu preciso saber para entender melhor aquilo que eu já sei? Então, o mapa da ignorância tem que ser uma referência constante numa vida de estudos. Não é isso? E o Erich Wegener é claro que é um exemplo disso, porque ele sempre faz essa pergunta: o que mais eu precisaria saber para entender isso aqui que eu já sei? Deixa eu ver se dá para responder mais alguma pergunta. Sebastião Loureiro, é um comentário, não é uma pergunta. E aí vem o ecumenismo do Concílio Vaticano II e obriga o diálogo com outras religiões. E hoje esse diálogo é absolutamente impossível. Quer dizer, a minha conclusão de estudar várias religiões, eu não estudei todas, mas algumas eu estudei comparativamente, junto com a história das respectivas civilizações, porque senão você não entende, e cheguei à seguinte conclusão: as religiões não são espécies do mesmo gênero, elas não são comparáveis entre si. Então, o que que esse diálogo é só assim, é bom mocismo, é só culto da diversidade. Um diálogo sério não é possível. Simplesmente não é possível. E a comparação sempre vai chegar a este ponto. Fala, não. Os conceitos que eu uso para descrever esta aqui não servem para descrever aquela. Se você está estudando, sei lá, anatomia comparada, né, de os mamíferos, por exemplo, bom, os conceitos são mais ou menos os mesmos. E com eles você descreve diferentes tipos. Mas eu não posso fazer um estudo comparado, digamos, entre os mamíferos e as ações das bolsas de valores, né? Ou entre os mamíferos e as equações de segundo grau. Não dá para fazer. E o comparatismo religioso é mais ou menos isso. Ele sempre vai partir de uma definição geral de religião que é desmentida por cada uma delas. O simples fato de você dizer existem várias religiões, você está reduzindo a religião que se pretende verdadeira, se pretende a única. Por exemplo, o cristianismo e o islã se pretendem únicos, sem dúvida, afirmando a falsidade das outras. Tá certo? E no mesmo instante que elas são colocadas como se fosse uma espécie do mesmo gênero das outras. Essa é absolutamente inaceitável, né? Então, seria melhor você fazer comparação entre civilizações. Isso é mais viável. Por quê? Porque uma civilização não é uma doutrina. As doutrinas estão dentro da civilização como aspectos dela, né? Mas pegar duas doutrinas que são incompatíveis entre si e tentar reduzi-las a um conceito comum, como se elas estivessem falando a mesma coisa, não é isso? Então, claro, às vezes existem divergências quanto ao mesmo tópico. Uma diz A, outra diz B, mas respondendo a mesma pergunta. Mas e se elas não estão fazendo as mesmas perguntas? Se você perguntar, por exemplo, quais religiões são o caminho de salvação? Só o cristianismo se apresenta como um caminho de salvação, os outros se apresentam com outros objetivos completamente diferentes. O judaísmo, por exemplo, ele não é uma via de salvação. Ele é uma norma de vida para um povo em particular. Não é isso? E este povo, vamos dizer, ele erra e acerta coletivamente. Você lê o Antigo Testamento, você vê que Deus responde à conduta do povo judeu inteiro. Não é seu fulano, dona fulana. Né? Então, isso aí não se aplica ao cristianismo de maneira alguma. Carlos Garcia, professor, faz algum tempo comecei a desenvolver um estudo sobre as doenças espirituais descritas por Constantin Neucker, aplicadas à mentalidade brasileira. Como posso marcar uma conversa com o senhor a esse respeito? Eu vou pedir um negócio, por favor, por caridade. Só faça isso depois de eu mudar de casa, porque a minha vida aqui está uma bagunça, tá certo? Eu não tenho nem mais onde guardar papéis, livros, e tem gente me procurando o tempo todo para falar milhões de coisas, eu acabo ficando confuso e... Né? E tem aquele negócio do ditado russo, só um idiota se propõe a responder todas as perguntas, se propõe a responder algumas de vez em quando. Então, espera um mês, dois meses, depois você volta a falar comigo disso aí, tá? Felipe Catapan, pode-se atribuir essa discussão entre ciência e religião a Kant e suas noções da verdade, da fé e verdade da razão? Mas o Kant tem muito que ver com isso. Ele não é o culpado, o principal ou único, mas... Desde uma coisa que ele é culpado, que até eu fiz, eu botei uma nota no Facebook. Né? Todas as religiões têm isso em comum. As religiões não, têm em comum com as filosofias também. Você tem uma doutrina da realidade e depois você tem uma doutrina do dever ser ou da conduta humana dentro dela e como decorrência dela. O Kant inverte. Ele diz que a moral vem primeiro, a religião depois. A substância da religião para ele é a moral. Isso é um erro tão monstruoso que nem precisa discutir. Heidegger depois vai fazer a mesma coisa no século XX, piorada. Resultado, se a moral é a base da religião, então a moral tem mais importância que a religião, ela vem primeiro. Então, resultado, o pessoal começa a prestar atenção na moral, mas acontece que toda e qualquer religião é uma doutrina sobre algo que transcende a existência terrestre. Então, é a revelação de um outro mundo, de algum modo. E a moral é o quê? A conduta nesse mundo. Então, se a moral é mais importante, você começa só a prestar atenção nesse mundo. Depois de você só prestar atenção nesse mundo a sua vida inteira, chega à conclusão que só esse mundo existe. E daí acabou a religião. É por isso que o mordomo do Kant, quando leu o negócio dele, ficou horrorizado. Falou, professor, o senhor vai acabar com o cristianismo aqui. Não era essa a intenção do Kant, mas Kant era meio trapalhão. E o mordomo dele, o mordomo, sei lá, como é que chama o cara que toma conta do guarda-roupa dele, é o mordomo, é o criado de quarto, camareiro, camareiro dele. O camareiro entendeu a filosofia dele melhor que ele. Então, outro dia eu escrevi uma coisa que eu acho sério. Um filósofo que não é capaz de calcular nem por alto as consequências históricas da sua filosofia não devia ter filosofia nenhuma, porque está dando um tiro no escuro. Um pouco, pelo menos, você deve poder calcular. Né? Se vocês assistiram a aula do marxismo, vocês veem que Karl Marx estava produzindo um efeito que era o contrário do que ele dizia. Ele não precisava esperar a história para dizer isso, porque esta consequência já estava embutida na lógica interna do negócio. Só que ninguém percebeu. O pessoal precisou esperar, ter o Gulag, ter 100 milhões de mortes e tal, para dizer, por que que isso aconteceu? Eu falei, aconteceu porque já estava lá na doutrina dele. Não que ele pregasse esta desgraça, mas se você articula, vamos dizer, a ideologia, ou seja, a argumentação dele, com a estratégia que ele determina, fala, ah, então, soma uma coisa com outra, o resultado vai ser esse necessariamente. Assim como a doutrina diversitária e igualitária de hoje, ela vai produzir uma ditadura do grande capital como nunca se viu no mundo. Nós tivemos a Revolução Comunista, agora estamos tendo a Revolução Capitalista, que vai ser muito pior. Que você vai entrar todo o poder, as mega fortunas, acabou. Eles vão mandar sem ter nenhum limite, nenhuma trava, nenhum impedimento, nenhuma coisa nenhuma. E todo esse pessoal do Black Lives Matter, esses menininhos fezadinhos, estão tudo trabalhando para isso. Você viu, nos últimos tempos, alguém protestar contra o capitalismo? Não se fala mais disso. Você viu alguém protestar contra a classe dominante? O Zuckerberg, o George Soros, Fundação Rockefeller, ninguém fala contra eles. O pessoal militante está todo militando contra coisas que não existem. Estão militando contra o racismo sutil, o nazismo, né? Os supremacistas brancos. Tem um monte de supremacista branco preto, né? Quer dizer, é tudo ficção. Eles estão votando contra símbolos culturais. A estátua do General Lee, a estátua do Thomas Jefferson. Fala, meu Deus do céu! Como elas são perigosas, essas estátuas, meu Deus do céu. Né? Dá a impressão que elas têm o poder na mão, elas estão decidindo o curso da história do mundo. Não é, o George Soros, o Zuckerberg, é o Bill Gates. É a classe dominante, meu Deus do céu. Então você vê a militância a favor da classe dominante. Ó, outro dia mesmo, eu estava lembrando um vídeo antigo em que aparecia uma repórter entrevistando o João Willis e perguntando assim: você acha que deve fazer um plebiscito para legitimar o casamento gay? Ele falou, não, por favor, não, porque a massa vai votar contra. Então o que é isso? É a elite militante, apoiada pelas mega fortunas, contra a maioria, inclusive o proletariado. Então é a maior contra-revolução que já existiu na história. E o pessoal não está medindo as consequências disso. Então aqueles gurus todos de 68, tudo mais besta quadrada, não eram capazes de fazer esse cálculo simples. Olha, aqui nós temos esta proposta e temos estes meios de ação. Colocando estes meios de ação em movimento para produzir esse resultado, que resultado nós vamos produzir realmente? É? Tá, aqui nós temos a proposta, sociedade igualitária, etc, etc. Que meios nós temos? O dinheiro do George Soros, o dinheiro da Fundação Rockefeller, né? O dinheiro do Zuckerberg, o dinheiro dos grandes bancos, é este o meio de ação que nós temos. Ah, é? E com isso você vai produzir a sociedade igualitária? Você está besta. É? Quer dizer, você chama isso de filósofo? Para mim, eu não chego a ser. Não sei, chego a ser charlatão, são idiotas apenas. Pierre Bourdieu, né? Pierre Bourdieu ia lá, dominava a universidade, falava mal do capitalismo o dia inteiro e dizia que a universidade é um instrumento de formação ideológica da burguesia. Digo, então a burguesia é você, para você que está mandando o negócio? O cara não sabe onde está, não sabe o que está falando, é uma besta. Né? Eu não vejo por que essas pessoas têm que ser respeitadas. E aliás, outro dia escrevi, o único cara de 68 que merece o respeito é o Ivan Illich, aquele padre cubano. E ele escreveu coisas que ainda valem a pena ler. Por exemplo, A Sociedade Sem Escolas ainda é um livro valioso. Mas quem está tirando proveito da Sociedade Sem Escolas? É o pessoal do homeschooling, que é tudo conservativo, né? Sim. Então, a ideia foi num cara ultra-esquerdista e virou um instrumento conservativo, né? Então, é isso, gente. Até semana que vem. Tem algum aviso? Não, eu espero nas próximas semanas soltar um programa do curso que eu pretendo dar sobre o Mário Ferreira dos Santos, né? No qual só darei depois de mudar de casa. Tá bom? E, aliás, já avisei no Facebook, vou avisar aqui de novo. O sistema dos cursos era assim: o sujeito que vinha aqui para assistir o curso pessoalmente pagava X e quem assistia em casa pagava menos. Nós vamos inverter isso aí. Quem viesse pessoalmente era desconto. Por quê? Levando em conta que o sujeito já vai ter que gastar um dinheiro para chegar aqui. É a coisa mais óbvia do mundo, né? Então, isso é um incentivo para que quem puder, bem. Tá? Então até a semana que vem, muito obrigado.